Esse é um tempo para você estar orando ao Senhor, adorando a Ele, se rendendo a Ele. Senhor, eu quero experimentar cada dia mais estar assim na Tua presença. É possível que você seja uma pessoa mais legalista, mais prática, menos emotiva, menos dada a algumas disciplinas assim delicadas, sem tempo. Eu não tenho muito tempo, minha vida é muito corrida. Talvez você seja como aquela mulher. Não temos ideia do que era a vida daquela mulher. 5 maridos. Mal falada. Vivendo mal. Oprimida. Cheia de mágoas, feridas, e tendo que carregar um vaso de água todo dia, se virando para viver. Assim é a vida de muita gente. Mas há uma fonte inesgotável, há um bálsamo que cura. É por isso que Ele procura os verdadeiros adoradores, para derramar da sua água viva. A expressão água viva diz respeito a uma fonte inesgotável que flui continuamente, ao contrário de uma água parada. Água viva que flui continuamente, fonte inesgotável. Diga ao Senhor Jesus como isso é realidade na tua vida. Senhor, eu passo uma semana, um mês, na verdade eu nunca tive esse tempo assim de quebrantamento, me ajoelhar, ou já tive, Senhor, mas pedindo coisas, colocando diante do Senhor só as minhas necessidades materiais, pessoais, emocionais. Eu quero aprender a te adorar. E como aquela mulher que de uma hora para outra se tornou uma evangelista poderosa do Senhor, eu quero ser teu adorador. Eu quero estar na tua presença. Eu quero ter essa experiência. Se você quer dizer a Ele isso, eu quero ter essa experiência, pela madrugada, durante esta semana, eu vou separar um tempo para pôr ali uma música, um CD, e te adorar, cantar louvor e adoração a Ti, expressar a Ti minha vida, salmodiar diante de Ti. Eu quero isso essa semana. Se você quer dizer isso a Ele, fique de pé. Se você quer caminhar nesses passos, nessas experiências, nessa semana, fique de pé. Você pode levantar as suas mãos e dizer a Ele com as suas palavras: eu preciso, Senhor. Eu sou essa mulher samaritana. Eu sou essa pessoa que todo dia tem que se virar para arrumar água, tanto a água física como a água para aliviar minha alma. Pelo menos minha alma. Mas eu confesso ao Senhor que todo dia eu tenho sede de novo. E eu estou ouvindo uma palavra que diz que eu posso ser um verdadeiro adorador, que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, e que os verdadeiros adoradores te adoram em espírito e em verdade. E eu quero viver isso, uma vida de adoração, uma vida no teu altar. Quero, Senhor, me derramar, me expressar, cantar louvores durante o meu dia, parar para te adorar, para te elogiar, para te beijar, para te abraçar, para dizer que tu és maravilhoso, tu és amado da minha alma. Diga a Ele. Diga a Ele, eu nem sei o que é isso, mas eu quero, Senhor. Eu ainda estou como aquela mulher dizendo que alguém vai explicar. Mas, Senhor, libera uma palavra profética, uma palavra viva sobre mim, uma rema. E leva-me a uma outra dimensão, Senhor. Como verdadeiro adorador. Como verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Há uma promessa, Ele diz: rios de águas vivas fluirão do teu interior. Tu és fonte inesgotável, Jesus. Algumas fontes minhas estão em outro lugar e eu quero colocá-las exclusivamente em ti. Tu és a minha única fonte para todas as coisas desta terra, para toda a minha vida. E tu és uma fonte inesgotável. Talvez você possa dizer ao Senhor nesta noite: Senhor, eu reconheço que há um poço que foi entupido tem muito tempo, Senhor. Eu já me derramei diante do Senhor, eu já tive experiências maravilhosas de quebrantamento como um adorador. Mas, Senhor, eu estou vivendo um tempo que é uma sequidão. Eu até oro, eu até busco, mas, Senhor, eu estou me esquecendo daquele perfume de água pura, jorrando livremente na sala da casa, num canto, sozinho, no meio do culto. E eu quero restaurar isso nesta noite. Se você quer orar assim a Ele, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero restaurar nesta noite esta fonte que já jorrou livremente. Presença do Senhor, de adoração, de olhos molhados de tanta lágrima, de alegria na adoração, Senhor. Eu quero restaurar isso nessa noite. Não venha para pedir, venha para o poço. Senta com Ele no poço. Diga: Jesus, eu não tenho dúvida, Tu és o Messias. Tu és o Messias. Abre a tua boca e começa a declarar: eu vim beber da água que o Senhor ofereceu. Eu não vim pedir para o Senhor me dar, eu vim beber da água que o Senhor ofereceu. E comece a adorá-lo, comece a glorificá-lo. Se você pode glorificá-lo em outras línguas, glorifique a Ele. Eu já estou bebendo, Senhor. Essa água é o Espírito do Senhor dentro de mim. que vai jorrar livremente novamente, e tudo aquilo que me impedia, que me obstruía, sai agora em nome de Jesus. Com ousadia, levante a tua voz e libere uma fonte inesgotável dentro de ti. Talvez você seja uma pessoa que ama a Jesus mesmo, está tendo experiências reais com o Senhor, mas que reconhece que pode entrar numa outra dimensão como adorador. Eu quero experimentar de entrar diante de Deus e me derramar confiadamente, como eu nunca fiz com ninguém. Me derramar não é apenas lamentar, não é apenas chorar as dores, não, é me derramar, depositar aos teus pés toda a minha vida, tudo que há dentro de mim, estar livre e derramar meu coração no teu altar. Talvez você nunca tenha experimentado isso assim, nessa dimensão. Se você quer, saia do seu lugar, venha aqui para o altar, venha dizer: Senhor, eu quero. Muito mais do que eu já tenho orado, ou cantado, ou lido a Bíblia em casa, eu quero separar nesta semana momentos específicos. Eu quero ser chamado pelo teu Espírito pela madrugada e me derramar, me derreter e chorar diante de ti sem motivo, aparentemente sem motivo, mas chorar porque o teu Espírito veio, está me tocando com fogo e me derretendo no teu altar. Te beijar, te tocar, te acariciar, te dizer palavras de amor, ser tomado pela mão, pelo teu Espírito, em espírito e em verdade, adorar ao Pai profundamente. Levante a tua voz e diga isso: eu estou bebendo dessa água, rio de águas vivas. Não pare, levante a sua voz e não pare. Glorifique. E já chegou, Senhor. Diga a Ele: eu não carrego peso, eu não me abato por tristeza. Eu vou para diante dEle, vou me derramar diante de Jesus. Ele sabe tudo de mim, Ele me conhece, Ele é o único que me ama completamente, perfeitamente. Ele é o único. Este é o momento, irmão, de você abrir a tua boca como não faz normalmente, de de você levantar a sua voz, levantar os seus braços, ou talvez ajoelhado, prostrado diante dele, e dizer com mais intrepidez palavras de adoração, de amor, palavras de convicção. Ele mudou minha vida, gente. Ele mudou minha vida. Eu não vivo sem Ele. Senhor, eu não vivo sem o Senhor na minha vida. Maravilhoso Jesus, Cordeiro Santo de Deus.